Agora vamos voltar em Hebreus. Você vai voltar com o dedo aquecido hoje para casa. Hebreus capítulo 2, versículo 8. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Esse é o primeiro fundamento que nós aprendemos. Nada deixou fora do seu domínio. Agora, o restante do versículo. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Mas elas já estão sujeitas. Então, a linguagem e o que a Bíblia está nos ensinando são esses dois fatos juntos, que nós precisamos lembrar quando nós oramos e estamos num tempo como que nós estamos vivendo. Ele é o Senhor, mas nesta terra eu estou e tenho uma missão: sujeitar todas as coisas a Cristo. Declarar nessa terra todas as coisas sujeitas a Jesus, todas as coisas. Irmãos, pensem uma coisa aqui. Jesus disse o seguinte, ele ensinou o seguinte: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que o ladrão veio fazer? O que faz do ladrão um ladrão? Aliás, ele disse outra coisa sobre o ladrão. No capítulo 8 de João, ele diz que Satanás é mentiroso, assassino, mentiroso. Então, olha o que ele é. Ele é mentiroso, ele é assassino, ele é ladrão, ele é destruidor. O que faz de alguém isso? O que faz, vou melhorar a pergunta, o que faz de um ladrão um ladrão? O que faz de alguém um fora da lei? O que faz dessa pessoa ser isso? O fato dessa pessoa não respeitar a lei. Então, se Jesus disse a respeito de Satanás, ele é ladrão, ele é mentiroso, o que ele está ensinando? Ele não vai, muitas vezes, ele não vai querer respeitar a lei só porque ela existe. Seria tão bom se nós pudéssemos sair da nossa casa, do nosso carro, deixar tudo aberto. Não tem problema. Por que não tem problema? Não, porque a lei diz que ninguém pode entrar aqui na minha propriedade, invadir o que é meu, roubar o que é meu. Então, não tem problema. Pode deixar a porta aberta. Pode deixar a janela aberta. Carro, não preocupa, não. Pode deixar até com chave aí. Todo mundo não pode roubar o que é meu. E nós precisamos entender a natureza satânica. Ele sabe perfeitamente a verdade. Ele sabe que o destino dele está selado. E eles sabem que para Deus, como Deus é eterno, tudo já está definido. Deus já os vê no lago do fogo, Deus já vê tudo pronto. Mas ele também sabe outra coisa. Sabe que o povo de Deus perece, porque lhe falta o conhecimento. Meu povo é levado cativo, diz o Senhor, porque lhe falta o entendimento. E o que ele tenta fazer? Ele tenta mentir. E ele tenta fazer coisas, jogar coisas. E se nós vamos nos conformando, nós não andamos na verdade. E ele joga um pensamento, e ele joga uma circunstância, e ele vem com um ataque, ele vem com algo contra nós, e nós olhamos para aquilo, e qual é a nossa reação? O que você faria se alguém entrasse dentro da sua casa? Se alguém entrar dentro da porta da minha casa, abrir a porta e entrar na porta, dentro da minha casa, lá dentro com a minha esposa, a minha filha. Eu não posso cruzar os braços e ficar olhando para ele e falar, não, ele, eu acho que ele não vai fazer isso. Porque, afinal de contas, está escrito lá na lei que ele não pode fazer isso. Então, ele não pode fazer. Aí ele pega a minha televisão, aí ele vai no meu guarda-roupa, pega a minha roupa. Engraçado, ele está fazendo isso, mas ele não pode fazer isso. Eu não estou entendendo. E ele leva e vai embrulhando, e eu estou olhando. Se eu não acionar a lei, se eu não fazer valer a lei, o ladrão é ladrão. O assassino é assassino. Jesus disse, ele veio para isso. E nós o confrontamos e nós temos que dizer, não. Está escrito, Jesus despojou você. Jesus despojou principados, potestades, eu sou mais que vencedor, eu sou livre, eu sou curado, a minha família é salva, a minha família será toda restaurada, eu não aceito isso aqui, eu exerço autoridade aqui em nome de Jesus. Pode parar com isso em nome de Jesus, chega nas regiões espirituais, eu começo a decretar, declarar, profetizar, nós vamos fazer isso durante essa semana, na segunda, na terça, na quarta, nós vamos estar aqui em pondo a vitória de Jesus, dizendo, chega, sai da minha casa, solta minha roupa, solta meus negócios, solta minha vida, solta minha mãe, solta meu pai, solta meu filho, solta minhas finanças, solta minha saúde, solta minha mente, solta minhas emoções, solta todas as áreas da minha vida, porque eu sou mais que vencedor em Jesus Cristo. Eu não me conformo, eu tenho uma missão na terra e eu vou impor essa vitória de Jesus, eu sou livre em nome de Jesus. Entenda isso em nome do Senhor. Você tem autoridade. E nós vamos impor a vitória de Jesus nessa terra. Em Tiago 4:7 diz, resisti ao diabo e ele, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo. Se ele está dizendo para resistir, é porque vai ter confronto de lá para cá. Ninguém precisa resistir se não houver uma tentativa de confronto, uma tentativa de pressão contra nós. Resista firme na fé, diz lá no capítulo de Pedro. Pedro diz assim, resisti-lhe firmes na fé. Resistam, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, mas resisti-lhe firmes na fé. É assim que nós vamos. Fé em quê? Fé na palavra, fé de que nós somos já vitoriosos, fé no que Jesus já fez, fé no que está escrito, irmãos. Amém? Vocês estão entendendo? A verdade da palavra de Deus é completa. Eu não posso ficar com a meia verdade. Meia verdade já é mentira. Meia verdade já é engano. Eu quero a revelação completa. Jesus é o Senhor absoluto já. Eu já sou mais que vencedor. Mas, segundo lugar, eu preciso entender, eu tenho autoridade na terra, eu tenho uma missão na terra, tomar as minhas armas, resistir ao diabo. Em Timóteo 6:12 diz que nós temos que combater o bom combate da fé. Por que será que Paulo está dizendo combate o bom combate da fé? E toma posse da vida eterna. Toda vez que eu leio esse versículo, eu lembro do povo de Israel no deserto. Eu imagino se eu estivesse no meio daquele povo, provavelmente a minha concepção seria que eles tiveram. Porque eles tinham a terra mana leite e mel. A terra que Deus nos deu mana leite e mel. A terra é maravilhosa. E eles chegaram na frente da terra com essa ideia de que provavelmente eles iam encontrar um tapete vermelho, uma recepção, trombetas. Bem-vindo, Israel! O que Deus deu para vocês. É de vocês, pode pegar tudo. Nós abrimos as portas das nossas cidades, pode entrar e tomar todos os despojos. A riqueza é de vocês. Vocês querem morar onde aqui? Não, nós saímos fora e deixamos vocês morarem. Pode entrar, fica à vontade. E quando eles chegaram lá e viram a terra da promessa, e não entenderam, aliás, que eles tinham que entrar e tomar aquela terra, com a promessa, com a fé, eles desanimaram. Só dois homens falaram, não, subamos e possuamos, porque se Deus falou que é nossa, é nossa. Só Josué e Caleb. E o restante todo achou que aquele negócio não era, não deve ser aqui. Josué, Moisés errou o endereço. O CEP estava errado. Não pode ser. Essa terra é cheia de gigantes. Nós somos como gafanhotos diante desses homens. Não pode ser. É isso mesmo, irmãos. A terra é nossa, as promessas são nossas. Agora a Bíblia está dizendo, combata o combate da fé. Toma posse da vida eterna. Vida eterna, a vida que Deus nos deu, a qualidade de vida que Deus nos deu, toma posse dela em oração, com fé, declarando, intercedendo, jejuando, clamando, aprendendo, proclamando a palavra, tomando a espada, entrando na terra, desapossando o inimigo, dizendo, essa terra é minha, esse negócio é meu, esses bens são meus, essa saúde é minha, essa família é minha, tudo isso pertence ao Senhor, eu coloco isso nas mãos do Senhor, entremos e possuamos, porque a terra é nossa. Isso que Deus quer nos ensinar. É isso que o Senhor está nos ensinando. Não, nós não vamos entrar porque não tem tapete vermelho. Não tem tapete vermelho, nós temos que atravessar o mar. Eu disse aqui no domingo, a última vez que eu estive falando aqui, eu testemunhei aqui, pastor, que essa experiência que eu passei com a minha família, como me ensinou, como Deus transforma tudo em bênção. Deitado naquela cama, imóvel, qualquer movimento, aquela dor terrível, ouvindo a minha filha ali chorar, inerte, sem poder fazer nada, impotente na cama, como isso me ensinou? Como eu comecei a ver que nós precisamos de entender esse fundamento, que nós temos que nos levantar e tomar posse. Deitado naquela cama, chegou a hora de levantar, e eu falei, Deus, eu preciso levantar dessa cama. E a imagem na mente, o sentimento, era da dor. Eu olhava para a porta do meu quarto e eu lembrava, eu cheguei ali da última vez que eu tentei levantar. E eu tive uma crise de dor. E dali da porta aqui na minha cama, eu sofri como eu nunca sofri para chegar. E eu olhava para a porta e falava, Deus, eu tenho um alvo. Passar aquela porta. E eu lembrava do pastor falando comigo, você tem que ter garra. E eu olhava para aquela porta e falava, Deus, eu tenho que passar aquela porta. E eu começava a me mexer, e começava uma dorzinha, eu falava, Deus. Os irmãos chegaram lá em casa para me dar banho. Você veio tomar banho? Eu falei, não, hoje não. Programei para amanhã. Chegou amanhã, eu falei, Deus, tem que ser hoje. Meu ânimo é ficar quietinho, com medo daquela dor. Aquela porta está fazendo careta para mim. Mas eu disse, tem que ser hoje. E eu tive que levantar. Enfrentar a dor. Mais do que enfrentar a dor, enfrentar o medo da dor. Ah, Deus, porque podia dar um estalo na minha coluna. Cac! Levanta-te, servo! Ah! É? Crac! Ó, até doeu aqui. Crac! E tudo bem. Sim, Deus faz essas coisas, mas como Deus normalmente, irmãos, quer nos ensinar, levanta, toma o seu leito e anda. Toma posse da vida eterna. E os dias que se passaram, cada dia, fui melhorando a cada dia, mas cada dia era uma batalha. Foi uma semana ou mais, cada dia que eu levantava, que eu acordava, de manhã cedinho, quando eu pensava em levantar da cama, era uma batalha aqui, uma luta. O que vai acontecer? se eu fizer aquele movimento, se eu fizer aquele outro, eu tenho que levantar. E nós precisamos olhar para a terra assim, irmãos, eu tenho que possuir essa terra. Eu vou entrar lá, eu vou possuir essa terra. Eu vou entrar lá com a espada nas mãos, eu vou impor essa vitória de Jesus. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu vou me levantar, eu vou conseguir, não vai me deter. A dor não vai me deter, aquele problema não vai me deter, aquele inimigo maior que eu não vai me segurar, aquele inimigo com a espada não vai me intimidar. Eu vou para frente porque eu não estou disputando a vitória com ele. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Eu tenho palavra de Deus. Eu tenho palavra. E eu me levantava dele falando, Deus, eu vou levantar, porque eu não fui criado para ficar na cama. Eu tenho muita coisa para fazer. O Senhor me deixou morrer naquele carro porque eu tenho muita coisa para fazer para servir o Senhor nessa terra. Então, a dor não pode me segurar aqui. E nós olhamos para todas as nossas circunstâncias e nós temos que falar isso. Senhor, eu vou para frente. Nós vamos avançar. Nós não vamos retroceder. Nós não vamos parar. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas nós vamos crer naquele que veio para que tenhamos vida, vida e vida em abundância.